Salvador, bom dia. 77 da Zé. Salvador, bom dia. 77 da Zé. Salvador, bom dia, objeto 6700. Bom dia, 6700, prossiga. Ativo, senhor. Poderia coordenar o nível 340 para o Rio de Janeiro? Tem será coordenado, senhor. Informação em curso é a Delta. Aguarde coordenação. Copia, senhor. Perdão, senhor. Não copiei. Pistinhoso? Pistão no zero.